017. Continua a transformação, aguarde autorização de pouso. Continua aguardando autorização de pouso, azul 2780. Alfa, comprou o whisky, 500 pés, sem interferência com a gestão no zero, sobrevoo é águas claras na BR-324. Alfa Romeo Whisky, Alfa Romeo Golf, pelo grau direto local de sobrevoo, rebaixa no meio. Botará o local sobrevoo, dá um alô. Salvador, bom dia, com 962, entrando na pista. Goro 962, voa, autorizando táxi em Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette pro 7, voa na 962. Livre pouso na pista 10 para o azul 2780. Informação Mike, 200, aguarda o chat, papel. Autorizado, alinhar e mantém, pista 10. Papatango Romeu Golf Vito, ajuste 10-17. Continue em aproximação, reporte final, pista 17. Azul 2780, solo aos 10, livre pista direita, chame controle, solo 121, decima 1. Direita, solo 211, azul 2780. Solo Salvador, azul 2780, livre. Azul 2780, autorizado táxi de Alfa, Kilo 43, lá tem sinalizador. Alfa, Kilo 43, confirmando a posição? 4, Romeu, prevista. Previsto 4 Romeu, 2795, chame 175 na frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Ok, 2825, 25, obrigado. Aos 1-1, Lógico. Obrigado, decolagem 1-0, 1-7-0. 2216, reduza para 220, vai. Para 2209, sinal 10, reporte do embaixado travado. É, já vou ver. Já vou ter embaixado travado. Agora passar status com 220, confirma a carta. Janela 35600. O senhor quer que acelere um pouquinho mais essa dona, ou você acelera, hein? 356, não há necessidade, grato. 356, eu vou deixar 2.000 pés, autorizado em ADS, que estão a 0, Luxe, 1.0, 1.7. 2.000, ouvem a 3, mas... 432.16, deixa a via para 3.000 pés, Luxe, 1.0, 1.7. Via para 3.000, 1.017, 3.000, 1.6. Uf, Vitor, gato avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 119. Mas... 790, contato com radar de decolagem, suba via, saiu da Pulca, para o nível 370. Subida da Pulca, pro 370, via, 170. Gol 1864, senhor Salvador. Autorização para o processo, estamos tentando contato com o solo e com o tráfego, o Neon respondeu. Gol 1864, chame solo 121, no 11. Eu vou tentar de novo então, obrigado. Eu, Golf Vitor, solo aos 13, livre pista direita. Chame controle solo, 121, décima 1. Jogou 1864. 1864, chame. Autorização, Maceió, gentileza. 1864, saia da PUC, pressa pra 1 minuto 4. Isso? 3 para 3, eu confirmo o ataque de frente, 3 para 3, não posso pegar. Patango Vitor, Kilo Delta, ataque autorizado, reporte na papá. Afirmo Maceió, autorizado via Pedro 17, hora água, pós direto, nível 350, sai da Pulca, transição Caju, transponda 506. Entendeu? Nível 350 para Maceió, via Pedro 17, hora água, CC na Pulca, perdão, só o transponder que veio baixo é 5065? 5063. 063, tem. Delta Fox, sol. Taxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, mantém a posição, chame torre 121, décima 1. Delta Fox, seria autorizado para a Grange 045. Inicialmente autorizado no meu pé no corredor axé até o farol da barra. Primeira curva direita, transponda 5065. Lima, novamente 450, pessoas da boa autonomia, curto Fox. Foi no Tranquilo, está aberto, nível 200 está autorizado. Azul 4463, ilha autorizado, nível 200, saída da El, transição Coral. Coral modifica, planeia que transponda 5054. Autorizado campanha, 200 e El, saída da El, Coral, saída do 5054. Beleza, meu amigo, autorizado em ABS X-Ray, reposte de curso da Rádio Gabão. Funcionará no localizador da X-Ray, 3296. Ajuste 10017, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Está passando a pista, está molhada. Puxa, né, 6356, negativo. É. Passo autorizado, puxa, tá, boa noite, né, 4. Fala, Chanel 6213, 380, Galeão, tem que dar mais. Chanel 6213, Galeão, autorizado, via P9257, nível 360, saída da Luda, Irume. Primeira curva direita, transponda 5047. Já sei que não vai parar. Galeão, saída da El, Leda, Irume, solta da VP8, 047, Chanel, via 213. Volta, puxa. Chanel 6356, visual com campo. Tá quase. Abaixada e travada. A visual 6356. Chanel 6356, tráfego avistado. Voo autorizado, pista 10. Vento 170 graus, 10 nós. Gente, livre pouso, 63. Então 3216, ajuste no 017, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 1017 aguarda, da 3216. Puxané 6356, solo aos 21, livre pista direita, chame controle solo 121, décima 1. Autorizado, reporte na papá. Vivi Alfa, contato da Juliette. Passaremos a nossa Juliette, Ocean. Adicionamento, Fantax, Juliette, contato. Autorizado ingresso 1735, reporte alinhado pronto, cabeceira 17. Então 32, 16, atola 23, livre pista direita, chame controle solo 121, décima 1. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 119. Alinha decolar 7, pouso por ponto e risco, vento no aeródromo 140 graus, 119. 140 com 1, Elidro 7, chamará só controlado até o Romeu Golf. Autorizado a decolar, pista 10, vento 140 graus, 10 mais. Iniciando. Chené 213, aeronave da companhia que vai... autorizado, remoto no 3. Pode conectar, pessoal, se comer parquear na remota 3, está autorizado, puxa no 8, na porta. Entendi, mas está parquear no 3, está autorizado, está na casa. Valeu, papai, tem alguma coisa com a Fox Trot? No 8, gol, ou no 864. Visa, visa 045, direto Siri, Arial 235. Bonoro, estou com 1864. Estou passando alto Delta Fox, autorizativa, se está para nível 045, autorizar direto destino. Direto destino 045, Eco Delta Fox. 1864, contato com a Rádio Decolagem, Sub-Azia, 3 da PUC para o nível 350. Via para o 350, executando no 864. Passando o Juliette Bravo Delta, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-0 nós. Solo Salvador, azul 4463, boxe 1, puxa e aciona. O 4463, aguarde. Está escutando. Confirma a posição Delta? Desconsidera, agora sinalizou. Desconsidera. Pode ver que tá com a temperatura. Azul 4463, autorizado, puxa com teste. Bora, já. Azul 4463. São 3804, acione identificação, chegada na área autorizada. Desde para o nível de voo 050, altímetro no 097. Autorizado. Vitor Kilo Delta, atualizado, alinhar e manter, pista 1-0. Para pouso em Siri. Cliente. Juliette Bravo Delta, decolado aos 3-0, chame o controle Salvador 120, decimal 8. 208, obrigado. Voo 2067, ciência da MAC, autorização, São Paulo, Guarulhos, posição 10. Voo 2067, prepara a série da transição módica, aguardando o código. Saiu módica, agora eu faço o voo. Voo 2067. 6213 para o TAC, 103, 40, 40, 40. Segue a aeronave Imperabé 04, finalizando o push. Estão esperando no 02, no 9, 19, 5, legal no 0, no 7. Tango Vitor Kilo Delta autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Afirmo, já está dando cima, a altura prossegue no 7,45, quer ver? Eu peço, eu estou ligado, eu estou falando com o Pro Anote. Tem alguém 02? Eu estou faltando, sim, a gente mandou volta com o Pro Anote inicialmente, que ele está aí sob o sol, a manutenção 1000. E controle da 0.8, acionado 0170, já vai faltar. Solo Salvador, azul 4463, 112 a bordo, 12.55, alternar a Caju, pronto para o carro. Azul 4463, autorizado táxi Indy, ponte portão no 02, 118, espão 95, legal no 07. 07, direita Índia, ponto espera 118.95, bom trabalho, azul 4463. 100, após 2000, direto A, Boa Vista, Kilo Delta. Plano, nível 360, sede da L, transição Baltimore. Primeira curva direita, transpondo 5074. Que falou de cruzar o eixo no zero agora? Já mandei o pessoal agora. Transponder 074, ou 2081. 2067. É ponta puxa. Trabalhar no ponto. Comprou a norte, é isso? Decola da presente, da baixo? Livre de colagem, Charlie Alfa Tango, vento no 0 grau, 099, ajuste no 0 no meio, chame fora do solo, Charlie Alfa Tango. Justa no terreno da massa, vai chamar fora do solo, certo? O clear Recife vai peso 17, flight level 250. Tuca de Patrick, Caju transition, first turn by left. Scopo 5013. Brasil é forte, 0-0, clear and start, just confirm first sons on board and duress in the alternate. Sons incremento, por gentileza. Positivo, vai incrementar para 2000 pés, 5 kg. Sol 3804, sem restrições, liga para 2000 pés, altímetro no zero no meio, autorizado direto duna, e o ILS X-Ray pistão no zero, final do procedimento, reporte estabilizado, Sol 3804. Para 2000 com 1016, direto duna vai reportar estabilizado. O taxi call power 118.95. Roger, o startup 118, o taxi call power 118.95, tem que reportar. DCTR, quando possível, estimado para pouso em Feira de Santana. Estimado em Feira, ao 1600. Gente. Tango, o senhor tem condições de, após decolagem, curvar à esquerda, ingressar na perna contra o vento da pista 10? Juliette Serra, Tango autorizado, decolagem da pista 17, a princípio, após irá curvar à esquerda, perna contra o vento da pista 10. Vento agora de 10 graus, 089, ajuste no 0 no meio. Pull Share, 6213, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter. 16. cheque entrenamento, voo 2067. 2067, autorizado, puxa o portão. Autorizado, voo 2067. Azul 4463, decolado aos 37, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo para 108, obrigado. Sierra Tango, decolado aos 37, condições de agora cruzar o campo, senhor? Afirmativo. Gente cruzando o campo, chame livrando o campo, senhor. Azul 4463, contato radar, suba para o nível de voo 200, após 2000, voe direto à posição coral. Ok, Flávio 2000, direto à posição coral para o 200. Controle quando possível, Vitor Kilo Delta, voar direto ao destino na magnética 255. Uma vez que as condições aeróbicas degradaram, agora 1000 pés com 5000, avistado liberando o campo, chame agora o controle de Salvador em 120.8, Tango tem um bom voo. Muito obrigado pela gentileza, Sierra Tango. Disse para voar direto de China. É diabo. Controle Salvador, está passando direto de Salvador. Controle Salvador, está passando direto de Salvador. 1000 pés decolado do 17, controle Salvador. Juliette Sierra Tango, mantenha no meu pé no corredor forte, aguarde para prosseguir na subida e voar direto em chama. Qual o destino em primeira aerovia? É o destino Rio de Janeiro, São Tomão, primeira aerovia, 4-4. Saída da El, Leda, Fox Leda, vou Porto Seguro. É, Leda Seguro, obrigado. Eu vou direto a Tango, vai bater 1000 pés, por 0,25, em caso de falha. Em caso de falha, afastar-se nos 5 milhas de Salvador, está autorizado para continuar na subida para o nível de voo 095. Afirmativo, em caso de falha, após 30 milhas, acende visual 095, muito obrigado, direto a Tango. Após falha, após 1,5 milhas. Após falha, 15, 1,5, ok, entendido agora, 15 milhas, 1,5 milhas, grato, direto a Tango. Continuei o pessoal da colagem, devido à aeronave que o precedeu ter uma saída semelhante à sua com menor performance. Ok, na escuta, 6213. Mais 1h20, mais 1h20, acendendo 095, direto de ação. Gente. Chanel 6213, autorizado decolar, pista 10, vento 180 graus, 129. Livre decolagem da Chanel 6213. 10067, autorizado táxi Índia, ponte Pereira 10 Torre, 1-9-2-9-5, Negão 10-1-6. Ele está ativo, Índia, ponte da 10 Torre, 18-9-5, azul 10-1-6, bom, 2067. Linha forte, 2-0, mantém a posição. Mantém a posição, 2-0. Por exemplo, linha Sultan 3804. Então, 3804, 1,5 agora para o externo, completa sinal do procedimento, chame torre, frequência 98.95. 1895, bom dia, aliás, boa tarde. Boa. Então, aqui na Delta, vai direto do destino. Direto destino, Vitor Silvão. Na Tucunã 6213, decolado aos 41, chame o controle Salvador, 120, décima 8. 208, boa tarde. Alce 020, move taxi via April 3, report to Inter, April 1. Via April 3, report to Inter, April 1, 020. Unidade. Para 330, após 2000, direto mesmo. Já faz 2020 pro taxi April 1, India Hold Point, Runeo 0 Contour. April 1, India. And the third point to call tower 1 and 9 5 2 0 2 0. Aeródromo? 38040 vento 190 graus, 139. Pista livre, pouso autorizado, pista 10. Yes. Com 38040 com informação, pista molhada. Meu Golf Vito, autorizado ANL, mantém pista 1-0. Agora mantém 1-0, meu Golf Vito. Oi, boa tarde, com 2067, ponto para entrar da 1-0. Com 2067, com teu ponto de espera. São 3804, solo aos 44, livre pista direita, chame controle solo 121, décima 1. 219. 121, décima 1. 1. Tango Romeo Golf Vitor, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 190 graus, 1-3 nós. 3804, livro. 3804, autorizado táxi Alfa Juliette, ponta 612. Alfa Juliette pro 6. Sapatango Romeo Golf Vitor, decolado aos 45, chame controle Salvador 120, décima 8. 208, amigo APB. Agora 39 milhas de alto de Salvador, tem serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 100, informe que não há tráfego de reportar no setor conhecido 3 controle a reportar, e aguardo transferir suas comunicações. Isso aqui é o Delta. Teste de tráfego e reporte passando 2.000 pés. Papatango Romeu, Golfo Victor. Papatango Romeu, Golfo Victor, contato radar, está para o nível de voo 090, voo direto Conde. Direto Conde 090, Romeu, Golfo Victor. 067, autorizado decolar, pista 10, vento 190 graus, 12 nós. Livre decolar de pista 10, voo 1162. Prossiga. Está na proximidade aqui de Santo Antônio de Jesus, solicita atenção para 6.500 pés. Confirme, 6.500 pés. Afirmo. Ele Alfa Tango, suba para o nível de voo 065, Charlie Alfa Tango. Subi para 065, devido informação, então. Entendi, 1-0. Não, não, não, não, não, não, não. Tango Juliette, Bravo Delta, informo o serviço radar encerrado, agora 44 milhas, nordeste de Salvador. Eu mantenho o nível de voo 095, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência 95, decimal 45, alterno 96, decimal 85, informo que no setor não há tráfego desconhecido por este controle e a reportar. Obrigado, até o retorno. Controle Salvador, boa tarde, o Condor 22 está com a November. Condor 22, aciona identificação chegada na área autorizada, desça para o nível de voo 050, sinal 1096. 1096, autorizado 050, autoriza voar em TAP, é presente? TAP, Condor 22. Graças, direto TAP, Condor. Controle Salvador, gol 1162, boa tarde. Firme a aeronave. 1162 da Gol. Confirme Gol 2067. Perdão, senhorita, isso mesmo, 2067. Gol 2067, contato radar, se botar o nível de voo 360 via saída da EL. Via da EL 360, Gol 2067. Aeronave 2003, chame Centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterno 93, decimal 95. 351, 3395, aeronave 2013, boa tarde. Virilha Force, 2020, clear to take off, runway 10. Wind 190 degrees, 12 knots. Roger, please, the clock on the 10, 0. Prossiga, Charlie Alfa Tango. Subi para 8.500 pés. Subi para 8, para o nível de voo 085, Charlie Alfa Tango, informo que eu não recebo chamado Charlie, chefe transponder. Quando copiou o controle? Aqui é bom. Vai deixar o transponder. Papatango Victor Kilo Delta, chame Centro Recife para serviço de informação de voo e alerta. Frequência 125, decimal. Correção, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Frequência 0, 228, Victor Kilo Delta. Papatango Eco Delta Fox, chame o controle e Lewis. Frequência 95, correção 120, decimal 1. Quando fechando a 624. Aqui, senhor, autorizando o tráfego do Salvador. Minha 24, autorização de informação. Fechando a 624, autorizando Rio de Janeiro, via Pesulu 44, nível 360, saída da AEL, Leda, Porto Seguro. Ambos. Primeira curva direita, transpondo 5124. Encontrou, previa forte, 2-0-2-0. Brazilian Air Force 2020 with a contact on departure, climb to flight level 250 via Puka departure. Flight level 250 on Puka departure 2020. Brazilian Air Force 2020 after 2000 feet, fly to Jomo position. Roger, ask for 2,000 feet, direct to Jomo intersection 2020. Primeira curva direita, transponda 5-1-1-5. Bem autorizado 360, agora leva, módulo 1-7, falta do plano. Retola com curva direita, transponda 5-1-1-5, agora leva. Ponta 2. Que? Ponta 2, busca 1-8-7. Vai reportar mais 3. Já faltando, confirme o nível que passa. De 7,5 para 8,5, já. Gente. Então o repórter fugindo o nível de voo 085. Vai reportar o nível 085, tá? Quando o 22 copiou o controle? Abriu, autorizado 2.000 pés, 1-0 no meia. Autorizado o procedimento, reportará estabilizado, foi entrecortado o controle. Chame Centro Recife, frequência na 25 decimal 1, alterno na 33 decimal 95. Recife, 1 dela 3, 0, 5, 1, 2, 0, 6, 7. Controle para a palavra, você vai passar no 0, 5. Quente. Serra Tango, informe serviço radar encerrado, está a 39 milhas nordeste de Salvador, sob mantenimento de voo 095, informe que não há tráfego para reportar no controle, conhecido por este controle no setor, e aguarde transferência das comunicações. Passarela 2230, acione identificação, chegada à mão autorizada, desça para o nível de voo 0100 inicialmente, que ele é da 1-0 no meio. Gente, só desce uma centena 2230. Desça para o nível de voo 050. Desce 050, 2230. Tango Juliette Serra Tango, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência 95.45, alterna 96.85. Já só tem um confirma intenções. Vai manter 9.5 da. Show. Estimado para pouso, Charlie Alpha Tango? 6. Estabilizado no lock, o Condor. Condor 2-2, completa final do procedimento, chame o Salvador, frequência 98.95. Tony Salvador, 7895, até daqui a pouco. Boa tarde, o Condor 2-2 estabilizado no ILS X-Ray. Condor 2-2, ajuste 10-16, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, reporte visual com a pista. Guardando a autorização de pouso, reportar a visual com a 2-2. 08 com Ford Terra, vem decolagem, continua a decolagem imediata. Seu passo se encontra, pista decola, POB e autonomia. Autorizado é imediato, está presente. 1867, mantém a posição. Visual, baixado travado, Condor 2-2. Condor 2-2, certo coabitado, pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus, 14 nós. Formo chuva nas linhas. Livre pouso, sente o Condor 2-2. Autorizado, Aliane mantém, pistão no zero. Aliane mantém. Para 2230, dessa via para 2010, QNH1-06, autorizado a final do procedimento de aliança de rei, pistão no zero, chama estabilizado. Teste via chamará estabilizado, 2230. Papa Romeu, Charlie Alpha Tango, do serviço radar encerrado, está a 42 milhas noroeste de Salvador. Montanha Correção. É, não há tráfego a reportar no setor conhecido por este controle, apenas para confirmar o estimado para pouso em cera 1690. Gente, tem frequência livre para a coordenação, Carlos Atongo. 190 graus, 149. Livre decolagem 1867. Na Delta, com espera da Delta, chama novamente 2. Na Delta, chama novamente 2. O Colo 22 vai prosseguir para o VIP, o meia dúzia? Afirmativo, afirmativo. Estacionamento, Xené 6254, ponte 4. Xené 6254, autorizado por contato. Xené 6254. Decolado ao 03, chame o controle em Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado. Para Salvador, o Condor 22 está ingressando na Delta, solicitivo para ingressar na pista para o Pátio. Condor 22, autorizado o ingresso na pista, reporte lembrando. Pista na parte de autoridade. Portaria liberando a pista, ponto. 685. Controle, ponto, 1867. 1867, contato, correção. Acione código 5195, suba para o nível de voo 360 e voe direto no Elefa. Elefa, agora acionado 5195. Azul 2788, Paulo Afonso, nível 1977. Azul 2788, Paulo Afonso. Autorizado, IAP 19. Minas não existe. Nível 170, saída mão, transição frote. Após PSEC com a nota. Primeira curva, acho que é o ponto 5130. Nordeste de Salvador tem serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo 090, chame o controle Aracaju, frequência 920.3. Salvador, boa tarde, Azul 2770, Azul 2770, a sua identificação. Condor 22, a estacionar, acesso acelerado. Zero, está 59 milhas de oeste de Salvador, contato radar, vou para a posição Mário para interceptar a chegada Mário, CNH 1096, reporte quando pronto para a descida. Mário, para a descida, mais 2, 3, 7, 7, 7. Gente, quando descida, desça para o nível de voo 050, altímetro 1096. 050, com o descido, boa vida, 7, 7, 7, 7. Motor, eu vou no 867. Prossiga. O 1867 está tomando proa 280 por 130 milhas agora. Gente, o Gol 1867. Cada posto, 3260. Vou parar. 3230 estabilizou o localizador. Passeira 2230 completa o sinal do procedimento, chame para o restaurador, frequência 1865. 0895, boa. 30, até na confim.